te dei meu coração. Porém fiquei a ver navios nesse mar de angústia e solidão. É sempre assim, a gente chega de alma transparente. Vai ganhar um jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros. Vou viver assim, vou assumir uma outra postura. Vou viver melhor, vou pensar mais. Assim, a gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo como eu joguei. Mas a pessoa traz cartas na manga, leva e ganha um jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros. Acaba comigo, velho. Então vamos beber uma. Desce um pé de frango aí, companheiro.